Atenção, forma-se agora a cadeia nacional de emissoras de rádio da rede Pocilga. Radiola Torresmo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora o Radiola Torresmo, um programa que chafurda em boa música. E hoje eu estou aqui fazendo um programa que, sinceramente, eu não queria estar fazendo. Eu, pelo menos, não queria estar fazendo esse programa agora. Chamei aqui meu amigo Luiz Magal para falar um pouco sobre Leonard Cohen. Magal, seja bem-vindo. Prazer, pessoal. Um abraço para todo mundo aí. Partilho desse sentimento seu. Também não queria estar fazendo esse programa agora. Mas... a gente tem que dar esse braço a torcer pro Cohen aí. Ele foi tão elegante a vida inteira que até na hora de morrer ele foi elegante, porque ele preparou todos os fãs, deixou tudo muito claro que ele ia morrer mesmo. Ele já avisou todo mundo. Deixou o último CD pronto e simplesmente se retirou. A gente ainda tá um pouco baqueado com a notícia. É certo, ele não era um jovenzinho, as pessoas falam isso, mas a gente nunca tá pronto, e por mais que ele avisasse, a gente nunca acha que vai acontecer. E o Leonard Cohen entra então pra lista dos shows que eu sempre quis ver e nunca vou conseguir assistir. E o Cohen nunca veio ao Brasil, a gente chegou a cogitar, a gente vai falar mais disso pra frente, chegou a cogitar ver algum show do Cohen fora, mas enfim, então vai ficar aqui essa nossa homenagem ao grande Leonard Cohen. A gente começa então o nosso primeiro bloco com uma música do primeiro disco dele, que é Hey, That's No Way To Say Goodbye, e depois a gente ouve The Partisan. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us. I know that we are not new in city and in forest. They smiled like me and you, but now it's come to distances, and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner, our steps will always rhyme. You know my love goes with you as your love stays with me. It's just the way it changes, like the shoreline and the sea. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I loved you in the morning, our kisses deep and warm, your head on the pillow like a sleepy golden stone. Yes, many love before us. I know that we are not new in city, and in forests they smiled like me and you. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me. Gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow. Voltando, a gente acabou de ouvir The Partisan e antes foi Hey, That's No Way To Say Goodbye. Hoje, desnecessário dizer, todas as músicas são do Leonard Cohen. E a primeira música explica um pouco esse sentimento, né? Não tem jeito de dizer tchau. E é assim que a gente está se sentindo hoje com Cohen. E The Partisan, você que escolheu, por que você botou essa música específico? Cara... primeiro porque eu acho essa música fantástica, assim, não só pelo contexto dela. Eu acho essa parte do meio aí onde ele canta em francês fenomenal. E se você for reparar, apesar dele ser canadense, é uma coisa que ele faz muito pouco ao longo das músicas, né? Ele é canadense da parte francesa, né? Ele é de Montreal. É, e ele grava algumas versões dele em francês, mas é muito pouco, assim. A língua base dele é inglês mesmo, e eu acho essa música ficou assim, tão delicado, tão suave, essa parte no meio em francês. Mesmo essa parte ele repetindo a letra que ele já tinha cantado antes, mas mesmo assim é de uma delicadeza assim, é fantástica dele. Uhum. E tem pouco a ver com essa dualidade, essa identidade dele, que o Cohen ele era de uma família judia, uma família, a mãe dele acho que era russa, né, e o pai dele era neto de lituanos, era uma coisa assim, mas que sempre, como ele falava, ele nasceu do lado certo da cidade, né? Ele era do lado, ele era um judeu rico. E isso se refletiu numa formação dele que é uma coisa meio elitizada. Mas, ao mesmo tempo, não tem aquela coisa do novo rico de afirmação. Ele simplesmente era. Ele era tranquilo, né? É, pois é. Ele nasceu nesse berço de ouro, vamos dizer assim, né? A família dele mexia com indústria têxtil, e a mãe dele tinha essa criação bem rígida, aquela coisa bem mãe judia mesmo, só que ele perde o pai muito cedo, né? E a gente vê que essa referência da figura masculina, ela se repete, ela é muito presente ao longo da carreira dele, né? Dessa falta que ele teve aí, e num certo sentido ele teve que assumir esse papel de o homem da casa, né? De o menino que tem que tomar conta, apesar da mãe dele ser uma figura forte também. Ele tinha uma irmã também, né? Isso. Mas o Cohen, ele tem uma carreira muito diferente do que a gente geralmente entende de uma carreira musical, que a música não foi a primeira opção artística dele, né? Ele começa, na verdade, a publicar livros de poesia, ele começa a se destacar nesse cenário. Ele publica um romance, que é a Brincadeira Favorita, que é uma coisa super autobiográfica e super... As pessoas falam assim... Eu tava lendo uma resenha desse livro que você já leu a Brincadeira Favorita, não leu? Já. É muito autobiográfico, assim. Mas eu fui ler o livro, sim. Quando ele morreu, eu peguei o livro pra ler. E aí eu vi uma resenha, alguém comentou assim, é um livro muito cinematográfico. Só que aí você acha que é um livro... Ele é cinematográfico, mas é um cinema francês, é um Nouvelle Vague, né? Porque ele tem situações, coisa e tal, mas não é um livro de ação. É um livro que é muito reflexivo, né? Ele tem essa questão da descoberta da sexualidade ali do jovem. Tem a questão que ele fala lá do ratinho, que ele achou o rato morto, e aí tem umas introspecções dele ainda jovem sobre a morte e tal. É um livro muito bacana. E na verdade já era você vê, quando ele escreve esse livro, que é muito bom, esse livro já era o segundo, porque esse livro sai em 63, mas em 55 ele já tinha feito já tinha publicado um livro, que é uma compilação de poemas, que é o Let Us Compare Mythologies. Que foi muito aclamado no meio dos poetas, assim, de Montreal, né? Mas não teve muita expressão para além disso. Aí, não, mas ele tem outro também. Tem um que é The Spice Box of Earth, que é um livro também de poesia de 61, que ele chega mais, faz mais sucesso com ele. Mas você vê que então ele era bem sucedido como escritor, e apesar dessa resenha enviesar o olhar... Eu comecei a ler o livro, eu comecei a enxergar ali cenas, mas depois de um tempo eu comecei, cara, não são cenas. Na verdade, cada capítulo do livro, e ele faz uns cortes, assim, cada capítulo dá quase pra ler fechado, cada capítulo é uma música. Cada capítulo ele tá contando ali uma história, assim como ele sempre fez nas músicas dele, né? E você vê que tem essa... Desde cedo já tem esse toque da sexualidade que ele trouxe ao longo da carreira inteira dele, né? Mesmo as músicas que aparentemente são mais suaves, mais românticas, vira e mexe ele tem algum toque sensual, obviamente muito bem colocado, né? Muito bem escrito, mas assim, falando no popular, sempre tem uma sacanagemzinha no meio, né? É uma sacanagem, mas é uma sacanagem de bom gosto. Não é um erótico, não é um Boca do Lixo brasileiro, mas é um Emanuele. dos primeiros filmes. Exatamente. Então, assim, o Coen, ele era um cara com uma carreira estabelecida e, do nada, ele decide virar cantor. Mas não é bem do nada, né? É, o que aconteceu foi o seguinte. A princípio, o plano dele estava muito bem esquematizado, né? Quando o pai dele morreu, ele ficou com uma herança, né? E ele usava boa parte do dinheiro dessa herança para poder custear a vida de poeta dele. Então ele lançou esses dois livros que a gente comentou, né? O Letters Comparing Mythologies e o Spice Box of Earth. E aí ele vai para a Grécia. Quando ele tá lá na Grécia, a ideia dele era: vou ficar aqui na Grécia morando, vou ficar escrevendo aqui. De vez em quando eu vou pro Canadá, aí vendo uns livros, faço mais um pouco de dinheiro, volto pra Grécia, e a ideia dele era ficar tocando, né, nesse ritmo, né? Só que chegou um ponto em que a conta começou a não fechar, né? Os livros não vendiam tanto, o custo de vida dele tava ficando meio alto, ele foi sentindo que, né, a coisa ia ficar enrolada, então, de certa forma, foi também um pouco uma decisão econômica, assim, de ir pra música, né? E ele dá mais dinheiro, música dá mais dinheiro do que... E era uma época muito propícia, né? O tipo de arte que ele ia fazer é um tipo de arte que só podia surgir naquele momento, né? Se pensar, o primeiro disco dele, ele já tinha vendido umas músicas, né? Tinha deixado alguns poemas dele serem musicados em 66, o primeiro disco dele vai sair em 67. A gente até comentou outro dia o programa sobre 67, eu coloquei uma música do Leonard Cohen. Ele tava num momento que tinha ali o Bob Dylan, que tinha o Donovan, que tinha João Baez também, né? Johnny Mitchell. E ele foi pro lugar certo, a verdade é essa, porque ele volta de Hydra aí no meio, né, na meados dos anos 60, e 66 ele vai para Nova York e fica lá no Chelsea Hotel, né? E lá ele começa a interagir com esse pessoal, com o Lou Reed, com o Andy Warhol, com a Nico, ele conhece o produtor do Dylan, ele começa a escrever para Judy Collins. Então ele teve, de certa forma, essa sacada também de ir pro lugar perfeito para ele poder começar a carreira musical dele, né? Não que fosse digamos assim, um plano empresarial da parte dele, mas ele falou assim: bom, a coisa tá rolando lá, eu vou para lá. Ele até tinha inicialmente a ideia de ir para Nashville, porque ele queria fazer uma coisa country, assim, mas quando ele foi para Nova York, ele viu toda essa cena de folk que tava vindo, ele sentiu que era mais a vibe dele, né? Imagina que loucura se o Coen tivesse ido para Nashville, a gente podia ter um mundo hoje completamente diferente, podia ter uma música completamente diferente, né? Exatamente. Depois ele acaba indo, mas ele foi já com essa picada aí do mosquito da folk music. Então, na verdade, ele até vai para perto de Nashville, na verdade, né? Ele vai para Franklin, e lá é que ele grava o terceiro CD dele, não, o segundo CD dele, ele grava lá. Mas já é um CD totalmente folk, né? Aquele esquema que a gente já conhece dele. Não, e a gente pensar que o... Foi possível porque estava no auge também da questão do movimento beatnik que tinha acontecido ali nos anos 50, 60. Então era uma época que se valorizava muito um artista mais intelectualizado. Se a gente pegasse, por exemplo, se ele tivesse surgido 10 anos depois, nos anos 70, no meio de uma explosão de um punk, ele não teria espaço. Um cara que fez faculdade, um cara que teve uma boa vida, ele simplesmente ia mandar ele calar a boca. Então, foi uma conjunção de fatores que deu muito certo, né? Não, e ele tem até uma passagem bacana que o John Hammond, né, que foi o cara que descobriu o Dylan, leva o Coen para gravar o CD dele. E aí ele eu vi uma entrevista em que ele comenta essa diferença do Coen pro Dylan. E ele fala assim que você notava que o Leonard Cohen era um cara mais elitizado, que ele tinha uma cultura maior. E ele falou assim que ele ficou muito impressionado de ver aquele dedilhado que ele faz no violão. Ele falava assim, isso não é uma coisa da vibe do Dylan, isso é uma coisa que o Cohen fazia porque ele estudou violão clássico. Então ele conseguia fazer coisas com violão que eram muito elaboradas, que eram muito bem feitas. E isso marcou esse início de carreira dele, né? O Cohen tem uma coisa do trovadorismo que o pessoal fala e me dá uma desgraça na cabeça quando as pessoas lembram que o Renato Russo quis ser o trovador solitário e com aquele safado que ele fazia. E a gente isso era o trovadorismo, era um violão muito bem trabalhado e uma poesia muito bem encaixada, o cara tem que ser um poeta antes de ser um cantor, não o contrário, né? É, essa próxima música aí, a Avalanche, ela é, sim, uma prova viva disso aí, porque é o trovadorismo mesmo, assim, o dedilhado, o jeito de cantar, contando uma história, te envolvendo... E essa eu que escolhi, essa música é sensacional demais. Você vê que o Avalanche tá falando sobre uma avalanche sentimental, coisa, e o violão vai tendo um crescendo de volume mesmo, né? A coisa começa, tipo, mais suave e vai crescendo junto com o instrumental. Essa música é sensacional. Já que você falou, então, vamos ouvir. A gente nesse bloco ouve Avalanche, depois a gente ouve uma fase mais esquisitinha do Cohen, a gente vai ouvir True Love Leaves No Traces. Sai daí, a gente volta daqui a pouquinho comentando. Covered up my soul. When I am not this hunchback that you see, I sleep beneath the golden hill. You who wish to conquer pain, you must learn to serve me well. Of love that you offer me, they're the crumbs I've left behind.

Radiola voltando, a gente acabou de ouvir aí True Love Leaves No Traces, e antes foi Avalanche, e essa música do... é uma fase muito peculiar dele, né, essa do... do... Cara, essa fase aí do Death of a Ladies Man, ele é até uma lição de vida. Porque o que que rolou? O Cohen já tinha gravado os primeiros 3 CDs dele, né? Que eles até... Eu digo assim, é porque ele gravou os primeiros 3, que eles chamam de a primeira trilogia, que tem essa pegada bem de trovador, bem dedilhado. Aí ele grava o New Skin for Old Ceremony, que ele já tem uma pegada um pouco diferente, já tem uns arranjos um pouco mais elaborados, já tem mais instrumentação. E aí, o Cohen tava nessa levada de botar um pouco mais de instrumentos, né, de arranjo na música, e ele encontra o Phil Spector. Então, não, na verdade, calma aí, porque tem um hiato de 3 anos entre esses 2 discos, então ele dá uma desiludida também, ele tem uma matéria até que correu muito depois da morte dele, que foi a do show que o Cohen chorou em Israel, né, que em 74 ele vai fazer um show em Israel, e pra ele, como judeu, era muito importante isso, e ele chega no palco e ele fala, gente, não tô conseguindo, e sai chorando do palco, e aí ele para, volta, tipo, depois de uns 15, 20 minutos e faz um showzaço. Mas a gente pensar que isso aí é que o cara tava no limite dele, ele tava muito insatisfeito com o mercado fonográfico, com o mercado da música, né? Pois é, cara, mas o problema, na minha perspectiva, foi exatamente esse. Depois desse período que a gente comentou aí, até 66, né? Que ele grava o Songs from a Room, né? Que é um CD fantástico, que é o CD que tem o The Partisan, tem Bird on the Wire. E aí, entre esse CD, esse álbum, né? E ele gravar o próximo, ele sai em turnê. E ele tava numa levada muito bacana, porque ele tinha se juntado com os músicos que tinham gravado com o Dylan, uma banda que chama The Army, e eles tiveram uma sintonia muito bacana. E aí o Cohen dá uma parada, assim, não vamos produzir o próximo álbum, vamos sair em turnê primeiro com essa banda, e depois a gente volta e grava esse álbum. E aí nessa turnê, ele faz aquele show fenomenal no festival da Isle of Wight. Tem um DVD desse show. Esse show é fantástico, é fenomenal, porque o Cohen pega uma bela de um rabo de foguete, porque o pessoal tava tendo toda aquela confusão do muro, né, que tinham murado o festival e aquilo tava dividindo as pessoas, ia contra a ideia do festival. E aí quando ele entra pra tocar, ele não sabia como é que tava o ânimo do pessoal, tipo, o pessoal tava com o ânimo meio exaltado, muita gente puta. E aí chamaram ele lá no camarim, meio que no meio da madrugada, tipo, agora é a sua hora, vai lá tocar. Aí ele demorou aí pro palco, aquele rolo. E quando ele chegou, e assistindo o DVD você percebe isso, ele chega no palco, ele começa a contar uma história e ele consegue domar aquelas 600 mil pessoas que estavam lá. Doma elas, faz um show absolutamente fenomenal. E aí, quando ele volta dessa turnê, ele volta e grava o que pra mim é o melhor, é o meu álbum preferido dele, que é o Songs of Love and Hate, em 71. E é onde tem o Avalanche, tem Famous Blue Raincoat, né? A gente vai ouvir daqui a pouquinho também, que é sensacional. Pois é, então ele tava numa pegada muito bacana, só que a crítica não tava vindo muito de acordo, né? O pessoal tava esperando mais dele, tava achando que ele tinha perdido um pouco a mão. Quando ele faz o New Skin for Old Ceremony, ele tem muita crítica, né? O pessoal falando que os arranjos não ficaram tão bons. Pra você ter uma ideia, nessa época, o pessoal reclamava do uso de back vocal dele, que era muito exagerado. Falava que não tinha que ter essas vozes de uma mulher no fundo e tal. E, né, hoje a gente vê que isso é uma marca do Cohen, né? Não tem como não ter. E aí... foi isso que rolou, entendeu? Depois que ele fez o New Skin for the Old Ceremony, ele tava meio desiludido, meio, né, procurando o que fazer e tal. E se você for pensar, né, pela cabeça daquela época, parecia que ele tinha achado a solução, né? Porque o Phil Spector tinha feito um trabalho bacana com o John Lennon, e aí você pensa assim, pô, Phil Spector vai me produzir, vai ser bacana. O Phil Spector, ele tem uma carreira muito doida, né? Porque ele começa no, nos anos 60 com The Ronettes, depois com Beatles, com John Lennon, e depois, nos anos 70, ele vai pro Ramones. Ele produzia gente muito diferente e discos com caras muito diferentes, né? Então, nessa época, o Phil Spector tava muito louco, tava estranhando os outros, fazendo coisa caótica. ele tava fazendo pedido maluco no meio da madrugada. Pois é, ele tava muito doido, tanto que no final da gravação, né, do Death of a Ladies Man, ele simplesmente pega as fitas e vai masterizar sozinho. Literalmente ele rouba as fitas e vai masterizar sozinho. Então o Cohen detestou o álbum, assim, falou super mal. Ele não gostou. Você vê que nos shows que tem quando ele toca a música desse álbum, né, nos shows que teve logo depois, você vê que ele tá com aquela carinha meio de tô cumprindo o dever aqui, né, tô fazendo porque eu, né, assinei o contrato, tem que fazer, mas assim, é quase como se ele estivesse gravando, como o pessoal comenta, não foi o Phil Spector produzindo o Leonard Cohen, foi o Leonard Cohen cantando um álbum do Phil Spector. Não, e se pegar, tem um Cohen, eu acho assim, tem um Cohen ali, mas é um Cohen tirando o bom gosto. Ele fica um pouco ele chega no limite do bom gosto com uns teclados meio exagerados, uns arranjos meio motelescos, é uma coisa meio... Pra mim, o ápice desses arranjos motelescos aí é uma música que chama Memories. Sim. No refrão, a música dá uma pausa, aí ele fala assim, Your naked body, cara, um negócio tão brega, tão motelesco, tão esquisito, mas se você pegar a letra, você fala assim, cara, isso aqui é muito Cohen, mas que arranjo é esse, né, cara? A maioria das pessoas não passaram bem pelos anos 80, o Cohen teve o ponto baixo dele nos anos 70. Esse pois talvez é. Seja, eu acho que é o disco mais fraco do Cohen, da carreira dele inteira, mas não é um disco, não é descartável, salva. Isso que eu ia falar, não é descartável. Essa True Love Leaves No Traces eu acho fantástica. Tem Iodine, que é fantástica. Até a própria Memories, se você, né, der um desconto pro arranjo esquisito, é uma música muito bacana também. Mas pelo menos serviu pra voltar, porque muita gente achou que ele não voltava depois do hiato dele. Foram só 3 anos, mas foram 3 anos que ele meio que pegou a bola, botou debaixo do braço e falou, não jogo mais, né? Pois é. Então foi um alívio nesse sentido. Eu acho até que depois isso vai ter um efeito negativo mais lá pra frente, lá pros anos 90, pros anos 2000, quando eu acho que ele acaba caindo no mesmo erro. Ele grava uns álbuns que tem uns arranjos meio esquisitos, apesar das letras serem boas. Mas aí mais pra frente a gente fala disso. Calma, eu vou deixar pra falar lá, mas cuidado com o que você vai falar, que você é capaz de resvalar em coisas que eu gosto muito. Não, eu também gosto. Mas eu admito que tem arranjo que é brega. Se você estiver falando de I'm Your Man, a gente vai ter um problema sério. Não, eu adoro I'm Your Man. Mas a gente pensar... Uma coisa que a gente acabou deixando mais pra frente, mas ele tá falando da morte do Ladies Man, né? O homem das mulheres, né? E a gente pensar nas mulheres da carreira do Cohen, que ele tem... Não é o Jorge Ben, né? Que praticamente todo o disco dele tem 3 músicas com nome de mulher. Mas ele teve bastante influência e duas ficam mais marcadas. A primeira música que ele coloca com o nome de mulher, antes dele começar como cantor, né? Foi uma que ele vendeu pra Judy Collins, que foi Suzanne. É. E Suzanne tem uma historinha também, não tem? Suzanne tem uma maloqueiragem. É o seguinte, na letra, você vê que não é uma relação romântica, né? É uma relação de amizade que ele tem, né? Ele fala que a Suzanne te recebe, né? Que é bom estar com ela, tá, não, mas não tem uma pegada assim muito romântica. E aí, na biografia dele, quando perguntaram pra ele se ele tinha tido alguma coisa pra Suzanne, ele, não, de forma alguma, a Suzanne é minha amiga. Na época ela namorava um amigo em comum, ali foi só amizade e tal, não sei o quê. Só que aí a biógrafa foi perguntar pra Suzanne. E aí o que a Suzanne contou? Que um belo dia o Cohen tava lá, já tava bem famosinho, né, tal, e ela foi visitar ele no camarim. E não foi que o Cohen teve uma chegada na Suzanne, tipo assim, e aí? Vamos lá? é nós nessas carnes aí. Só que a Suzane não quis. Ela, pelo menos ela disse que não quis, né? Diz que não, vai atrapalhar nossa amizade, não sei o quê. Então ela deu, a Suzane deu um toco no Cohen. Né? Só que o Cohen não contou que chegou nela, né? Tem só esse pequeno detalhe. Ele deu um miguelão, né? Tipo, tá, até fiz uma música aqui. Não, tomou toco e aí você já chegou nela? Não, imagina, amizade aqui, nunca tive nada, né? O Cohen, a gente parar pra pensar, porque ele tem essa coisa de... as músicas dele pintam uma imagem meio comelona. O Cohen não era propriamente bonito, né? Parece muito o Al Pacino novo. É. Quando você pega o Al Pacino ali no Poderoso Chefão, é aquela cara do Cohen. Cara, mas na biografia dele, repetidamente eles falam que ele fazia sucesso com as mulheres, assim. Exatamente. Elas achavam ele bonito, tinha aquela coisa charmosa. E ele mesmo disse que, desde o início da carreira dele de poeta, ele percebeu que você não precisa ser muito bonito. Se você for poeta e recitar coisas e tal, for charmoso, romântico, você vai conseguir ter sucesso. Aí você, garoto novo que tá ouvindo o programa, coisa e tal. Aí, tá uma dica de quem entende, quem sabia das coisas. Ou, se você é meio feio, vai, pelo menos você não seja burro. Pelo menos vai estudar, ficar um pouquinho mais inteligente. Se você é feio, você pelo menos é interessante, né? Sim, aprende umas poesias aí, fala umas coisas falando em biquinho. E tem a história da Marianne também, que eu contei super torto. Aquele programa do 67, como no programa mesmo eu falei, a gente estava num boteco, então ele saiu um pouco truncado. Mas como é que foi a história? Foi ainda na ilha de Hidra, né? Que ele estava na época dele da Grécia. Nesse ponto, o Cohen foi bem gentleman, assim, como ele foi a carreira inteira, né? Ele conheceu a Marianne, na época ela já tinha tido um filho. E ela tava meio... tinha largado o marido, alguma coisa assim. E ela tava meio perdida, meio sem ter pra onde ir. E aí o Cohen recebe ela. E ela passa a morar com ele lá em Hidra. Ela, o não lembro se é filho ou filha, né? Mas enfim. É filho, aquele... acho que é filho. Filho. É. O neném e o Cohen. E aí, nesse caso específico, eles tiveram, sim, um relacionamento. Eles moraram juntos como casal e tal. E o Cohen nunca escondeu ao longo da vida que a Marianne sempre foi o amor da vida dele. O problema é que ela estava buscando uma estabilidade, né, sossegar, e o Cohen estava sempre nessa de fica na Grécia, volta para Inglaterra, vai para Nova York e volta, né? E aí tem um ponto em que ela desiste, ela larga ele. Ele ainda está na Grécia, ela larga ele lá e ela volta, não lembro volta se... Volta para o marido dela, né? Isso, eu não lembro se volta pra Londres, eu não lembro pra onde que ela volta. Mas eu sei que ela larga ele lá e... Suécia, não é não? Que ela, o marido dela era sueco. Acho que é um lance assim mesmo. Eu sei que ela dá um pé na bunda dele e larga ele lá. E aí ele fica lá, né, sofrendo, que por um lado foi bom, né? Porque ele escreveu muita coisa nessa época. Sim, sim. Mas o bonito da história é... A gente tava falando sobre como ele teve uma elegância na morte, né? A Marianne também morreu esse ano e ele, pouco antes dela morrer, ele mandou uma carta pra ela. E a carta... Não. Eu vou procurar e colocar no post, que é a coisa mais linda do mundo. Na verdade, pra quem ainda não ficou com o olho marejado, é pra ficar agora. Porque, na verdade, a Marianne já tava bem mal, né? Tava com câncer e já nas últimas. E aí, uma amiga dela, algum familiar, manda uma carta ou entra em contato com o Cohen e explica pra ele. Ele fala, olha, a Marianne tá aqui no hospital, tá com câncer e ela não vai durar mais muito. Mas quando eles entraram em contato, eles estavam meio na dúvida, assim, de... Será que o Cohen vai conseguir responder? Será que vai dar tempo? E aí foi uma questão de 2 horas entre eles entrarem em contato com o Cohen. Em 2 horas ele escreveu aquela carta e mandou. Nossa senhora, e a carta... E tem um pedaço da carta que ele fala uma coisa tipo assim, boa passagem. E eu sinto que eu já tô indo também, uma coisa assim. Não, ele fala um negócio que é muito bacana. Ele fala assim, que é, ela já tá indo e ele também tá indo. Ele fala assim, a gente tá tão próximo que se você esticar a sua mão, você me alcança. É fantástico, cara. E aí os familiares dela comentam que quando foi na hora de se despedir dela mesmo e tal, que eles leram a carta pra ela, ela gostou muito e tal. E aí, nossa, isso eu achei assim, nossa, cara, fenomenal. Na hora que, se não me engano, acho que a irmã dela, ou uma amiga dela, foi se despedir, a última coisa que ela falou pra Marianne foi "So long, Marianne". Cara, enfim. Nossa senhora, cara, não tem nem o que falar disso, não. É, nesse clima a gente vai, talvez, pra uma das músicas mais de cortar os pulsos do Coen. A gente vai ouvir agora Famous Blue Raincoat e depois Dance Me to the End of Love. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train. Then you came home without Lily Marlene. And you treated my woman to a flake of your life. When she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thin gypsy thief. Well, I see Jane's away. She sends her regards. And what can I tell you, my brother, my killer? What can I possibly say? I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad you stood in my way. If you ever come by here for Jane or for me, well, your your enemy is sleeping and his woman is free. Yes, and thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never tried. Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Sincerely, El Cohen. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand, touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Radiola Torresmo voltando, a gente acabou de ouvir aí Dance Me to the End of Love, e antes foi Famous Blue Raincoat. E puta merda, o que é essa música também, né, cara? Famous Blue Raincoat é assim. Cara, pra mim é a melhor música dele, assim. É o meu número um dele é essa. E como se não bastasse, além da música ser fantástica, nesses últimos shows. Últimos não, né? Mas nos shows que ele fez ali em 2009, tem uma versão dela, que é ele no violão, que ele meio que mudou um pouco o compasso ali da letra e tal. Cara, ele conseguiu melhorar o que já era fenomenal. Essa música é muito simples, a estrutura dela é muito simples. Na verdade é uma letra bem filha da puta, né? Porque ele tá mandando uma carta pra um amigo dele, que não fica tão claro assim, mas que ele pegou a mulher do amigo dele. Tipo latino. E, na verdade, e aí ele tá escrevendo depois de alguns anos pra saber como que o amigo dele tá. Só que você sente a dor que tem naquilo ali. Tipo, é absurdo, é muito bom, cara. Não, cara, e eu acho que é de uma delicadeza o jeito como ele constrói algumas partes da música de quando ela volta. Então tem aquela coisa assim de ele tá com ela, mas ela já foi meio maculada, e é aquele negócio assim, resolveu, mas não resolveu, sabe? O Coen nessa música, ele tava inspirado demais. É uma música que talvez, acho que é o único momento do programa que a gente voltou, né? A gente tava indo numa sequência de discos, a gente chegou no Death of Ladies Man e voltou pro Songs of Love and Hate, porque essa música é muito, muito sensacional. Cara, essa música é demais, cara. Tem até eu gosto muito da tirinha que o Salimena fez dessa música, do cara que tá na festa, e ele tá meio triste, aí o pessoal tá meio protegendo o CD do Coen pra ele não ouvir Famous Blue Raincoat. Porque, cara, é muito corta-pulso essa música. Eu acho que essa tira até o Salimena tirou, mas eu vou dar um jeito de colocar essa tira na descrição do programa. Ele fala de coisas, ele faz menções à vida deles anterior, fala de coisas cotidianas, mas deixa claro que ele não pede, acho que não pede nenhuma hora, ele pede desculpa, mas ele tá se preocupando, ele tá falando, pô, foi lá, né, tipo... E é a música peguei sua mulher. E é a música mais autobiográfica dele, assim, no sentido de... Ele assina embaixo da música, né? Sim. Na biografia ele fala alguma coisa dessa música? Fala. O que ele comenta é que todo mundo sempre pergunta pra ele, afinal de contas, né? Mulher de quem que ele pegou? Mulher de quem? Qual que resolveu? E ele fala assim... Não sei se para não estragar a magia da música, ou porque ele mesmo não pensou, ele fala assim, olha, eu nunca pensei na resolução disso, assim, eu escrevi a letra, eu tive a inspiração e tal, mas não é uma história fechada na minha cabeça e que eu só passei uma parte para vocês. Na minha cabeça também não é uma história fechada. Então ele meio que deu um balde de água fria nos fãs que estavam tentando, assim, dizer que, não, isso é uma coisa, isso é a outra, e querer decifrar a música. Ele mesmo fala assim, não tem muito o que decifrar, não, a música é o que a música é. E aí a outra música que a gente ouviu foi Dance Me to the End of Love, que já marca, vocês vão perceber que é, a própria voz do Coen muda de uma música pra outra. O, o Dance Me to the End of Love já é uma música dos anos 80, já é de 84, que é do Various Positions. A gente acabou pulando aí um disco dele, que é o Recent Songs, que é bom, é, não, de maneira nenhuma ele é um disco ruim, ele é bem bacana. O título desse programa, que é o Canadian Run, tá nesse, nesse disco. CD, é. Mas é, é, a gente pulou para os anos 80, que tem uma ruptura da, do estilo do Coen. Ele, ele vira uma coisa mais soturna, uma coisa mais... É, é, muita, muita gente conhece só o Coen cavernoso desse jeito. Então é interessante dar uma olhada. E essa música já tem aquilo que você falou do, do backing vocal bem marcado. Ela já, já é uma forma final do Coen, né? É, e como ele já era um artista mais estabelecido, ele já tinha mais liberdade para mexer nos arranjos dele, né? Então ele já não tinha tanto aquela dependência do produtor e da banda, e então ele sente mais liberdade para fazer esses arranjos. Como a gente, é, como eu comentei mais cedo, alguns arranjos dessa época não me agradam muito, eu acho meio brega, mas a, as músicas em si, elas são fenomenais, e, no, e o arranjo não me faz gostar menos da música. Cara, eu acho que seria brega com qualquer outro. Ele consegue dar, o, dar o tom de não ficar brega, ele consegue dar o ponto certo. Não, cara, é porque eu consigo entender o quanto que a minha opinião é enviesada, porque eu gosto muito do Coen. Mas se você for pegar algumas músicas tipo First We Take Manhattan, cara... Essa quase entrou no programa, quase entrou. São arranjos muito bregas, cara. Se você for pensar, é muito brega, mas eu adoro. O pessoal também falava disso do, sobre o The Doors, falava que alguns teclados do Ray Manzarek era uma coisa meio de churrascaria. É, de certa forma é, mas assim, é bom demais, então não interessa, sabe? Eu acho que o Coen entra nessa categoria, assim, de... Ah, é meio brega algum arranjo? É, mas é bom demais, então não interessa. O é você pensar que, hoje em dia, é lógico que a gente mudou, o mercado mudou muito a cabeça dele, e as composições são muito diferentes... Mas você pensar que os discos, na verdade, tinham 9 músicas, 10 músicas, e aí você pegava, você pega essas 10 músicas e você tem 5 clássicos, você tem 5 músicas de outro planeta no mesmo disco. Você fala, pô, como é que você não vai considerar um cara desses? E o Coen tem uma grande diferença em relação a boa parte dos outros artistas, que é o Coen é poeta primeiro, antes de ser músico. Então, ele não é o cara que ele pensa a melodia e aí vai meio que pensando uma letra junto. Não, ele é um cara que tá sempre escrevendo. Tá sempre escrevendo. E aí, algumas dessas coisas que ele escreve, ele vai separando, botando arranjos e fazendo músicas. Inclusive, a minha esperança agora, né, de tirar alguma coisa boa dessa morte dele, é que ele ainda tenha deixado algumas coisas já meio pré-prontas ou até prontas mesmo, e que agora nos próximos anos saia alguma coisa nova dele, assim. Ele publicava ainda poesia, ele saiu o disco, a gente falou do Various Positions, que é de 84, em 84 ele lançou um, que é o Book of Mercy, 90 e poucos ele lançou outro, ele lançava mais ou menos de 10 em 10 anos, ele soltava um livro de poesia, né? E esse período, como até você falou, tem muitas músicas muito bacanas. A própria I'm Your Man é uma música fantástica. É, nessa época também tem, que a gente, né, vai até ouvir no próximo bloco, The Future, Waiting for the Miracle. Tem muitas músicas boas nessa época aí. Ele, na verdade, estava mudando. Ele fez uma transição na carreira dele por uma coisa mais... com a cara mais da época. Ele não ficou preso nos anos 60. Ele conseguiu chegar nos anos 80 e 90 ali. Mas o Coen, ele talvez tenha sido valorizado e descoberto porque ele, os artistas pop que iam surgindo conheciam o Coen e começaram a fazer cover. Então ele levou o Coen para uma geração mais nova, né? Sim, não só os covers, mas também a partir aí dos anos 90, o Coen começa a ter muita música em filme, trilha sonora de filme. Sim. Então vai introduzindo também para essa audiência mais jovem É, eu mesmo conheci o Coen pela trilha do Assassinos por Natureza. Eu ia falar isso também. Eu também conheci nesse... Que ele tem duas músicas na trilha, que é o The Future e o Waiting for the Miracle. É. Aliás, fazendo um parênteses, essa trilha é very nice. Essa trilha só tem musicão, cara. É boa demais sim, essa trilha. Sim, é muito boa. Mas teve um disco no... Acho que nos anos 90, né, que eles fizeram um trocadilho que tem o I'm Your Man, eles fizeram o I'm Your Fan, que vários, acho que o pessoal do R.E.M., tem um monte de gente gravou um disco pra falar sobre as músicas do fazer versões de músicas do Leonard Cohen. Então tem o Yamakulo do Echo and the Bunnymen, tem Pixies, a nata daquela geração de 90, esse disco é de 91, acaba todo mundo entrando pra dar um pitaquinho na música do Leonard Cohen, né? É, e depois sai aquele documentário I'm Your Man, é um tributo com ele só com covers, e aí termina com o U2, né, cantando Tower of Song, mas tem algumas versões no meio, principalmente as versões do Nick Cave, são fantásticas. Ele grava, se não me engano, Dancing to the End of I'm Your Man. No documentário, acho que o Nick Cave grava o I'm Your Man. No CD, no I'm Your Fan, ele grava o Tower of Song. E não tem U2. É, e nesse documentário, eu tenho que fazer uma separação da versão de If It Be Your Will, do Anthony, que é assim... Cara, pra mim é top 3, assim, das melhores versões dessa música, assim. Só não barra a versão que as backing vocals do Coen fizeram agora em 2013, as Web Sisters, que fizeram uma versão também de If It Be Your Will, que é fenomenal. Mas essa do Anthony, eu nem conheci o Anthony, conheci nesse documentário, e essa versão dele, cara, é assim de suar pelo olho. Não, e também tem uma coisa que o Coen fica muito famoso... E talvez a música do Coen que seja mais famosa, sem ser na voz dele, é o Hallelujah, que é o Jeff Buckley que canta, né? O Jeff Buckley, uhum. E ele faz uma versão fantástica, e ainda tem a história pessoal do Jeff Buckley que morre muito cedo, com um disco só, coisa e tal, daquilo estoura. E você vê em várias obras da cultura pop. Até eu vi, talvez, a notícia que me deixou mais triste de todas da morte foi uma coisa falando assim: morre o compositor da trilha sonora de uma cena do Watchmen. Eu falei, não, pelo amor de Deus, cara, o Coen tem 50 anos de coisa bacana e vocês vão lembrar ele por causa dessa merda desse filme do Zack Snyder. Só falta falar que morreu o cantor da música que tocava nesse Justiça aí da Globo. E agora nesse Submax também tem o Darkness como música de abertura. Realmente, ele foi ficando pop nos anos 90. Ele foi aparecendo mais na cultura pop. Acho que a gente pode então parar e ouvir um pouquinho aí I'm Your Man. E I'm Your Man, que é do disco mesmo nome de 88, e depois a gente vai ouvir The Future, que é do disco de 92, que tava nessa trilha. Então, ela não é a primeira música do Coen que eu ouvi, e provavelmente, como você disse, que tem a mesma origem, não a minha, mas é a segunda, porque a Waiting for the Miracle tá no início do filme e The Future é no final. Então foi a segunda música do Coen que a gente ouviu. E a gente volta daqui a pouquinho, então. Wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can, I'm your man. Are the moons too bright, the chains too tight, the beast won't go to sleep? I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I crawl to you, baby, and I fall at your feet, and I howl at your beauty like a dog in heat, and I clog your heart and I tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man. Got a sleeper moment on the road, I will steer for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while across the sand, I'm your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to. And if you want another kind of love, measure anymore. The blizzard. love's the only engine of survival. Your servant here, he has been told to say it clear, to say it cool. It's over, it ain't going any further. And now the wheels of heaven stop. You feel the devil's riding crop. Get ready for the future. It is murder. Radiola voltando, a gente acabou de ouvir The Future e antes foi I'm Your Man, e a gente falar um pouquinho sobre o Coen nas nossas vidas, como que o Coen entrou e o que ele trouxe pra gente. Não foi à toa que eu chamei o Magal pra gravar esse programa, não, porque a nossa história com o Coen se cruza em um determinado momento, né? Cara, eu, como provavelmente boa parte dos brasileiros, mais ou menos da nossa idade, conhecem Coen, conheceram Coen, como a gente falou, pela trilha do Assassinos por Natureza. Mas eu sempre tive aquela sensação, desde a primeira vez que eu ouvi, do tipo assim, opa, eu quero saber mais desse rapaz aí. Deixa eu ver o que ele já fez. E eu acredito que pra você também tenha sido assim. Pra mim foi uma jornada fenomenal, porque pra mim o Coen era esse cara que tinha a voz grave, né? E fazia essas músicas e tal. E quando você vai começando a descobrir, você descobre o trovador, descobre o início da carreira, descobre a poesia. A minha sensação era assim de, como é que eu nunca tinha ouvido falar disso antes? Não é possível, como é que ele não ensina isso na escola? Assim, o cara é muito fantástico pra você conhecer ele por acaso numa trilha de um filme, entendeu? Uma coisa boa que eu acho que tem da gente descobrir o Coen do Cavernoso primeiro é que a gente ia ouvindo cada disco pra trás que a gente voltava, era uma coisa diferente. A gente chegar no I'm Your Man tem pelo menos 4 ou 5 músicas que são clássicas do Coen. Você pega, pô, o First We Take Manhattan, o Everybody Knows, o I'm Your Man, o Take This Waltz e o Tower of Song. Pô, não tem como, você vai ficar maluco com isso. Então cada disco que você entrava, você fala, putz, esse cara ainda fez isso. E até chegar lá no Songs of Love and Hate, que aí é esculambação, aquele covardia. E eu conheci o Coen assim, no início da adolescência, né, com 12, 13 anos. E pra mim, e nesse ponto eu acho que eu tive muita sorte, pra mim o Coen foi o cara que por meio das músicas te explicava como é que o mundo era, entendeu? Eu fui aprendendo como é que a coisa funcionava pelo Coen. Às vezes eu vejo gente falando assim, não querendo falar mal, mas assim, né? Só falando, porque eu ouvia Legião e aí eu relacionava muito com a minha vida. Aí eu penso assim, não, cara, ouve Coen, vai relacionar mais e melhor e com mais delicadeza e vai te explicar melhor como é que a vida é. Então todo esse começo aí de adolescência, né, de ser estranho, de descobrir a sexualidade, tudo isso pra mim foi sempre pautado pelas músicas do Coen, pelo que ele fazia. Então quando eu cheguei na época da faculdade, o Coen já era assim, trilha sonora, sabe? Não, e teve também, a gente teve um período que crianças não façam isso, mas a gente saía pra tomar cerveja, o Magal morava perto de mim, se não era tão perto, mas era bem perto da minha casa, e aí a gente saía pra tomar cerveja quando dava lá umas 3 da manhã, a gente já um pouco alcoolizado, as coisas, tá? Não façam isso, era uma estupidez, mas a gente pegava e sempre o Magal tava dirigindo, ele levava a galera em casa. E como eu era o último, a gente sempre dava uma enrolada, a gente ficava ouvindo, tipo, tinha dia da gente ouvir quase um disco inteiro, dando volta de carro e batendo papo. Então, eu acho, o Coen vai ser sempre a terceira pessoa naquele carro. Cara, eu até tava comentando com a Sara, com a minha esposa, isso, essa semana aí que o Coen morreu. Acho que a única coisa, assim, óbvio que eu não faria isso hoje, né, cara? Hoje eu sou casado, tenho filho, mas assim, ficou aquele gostinho assim de, cara, ele morreu, eu tinha que dar uma volta de carro ouvindo o Coen e já meio bêbado. Não façam isso é andando, errado. E andando a 120 por hora. Pois é, não faço isso é errado, mas assim, porque era exatamente esse momento de sair do bar, não é que a gente tava loucaraço não, mas sair do bar, você tava com aquela sensação gostosa e, cara, vamos ouvir um Coen. Aí ouvindo o Coen, cara, de madrugada, aquele vento, pô, cara, um negócio assim, é fantástico, cantando o Coen. Era o nosso ritual, né, cara? Era uma coisa bem da nossa galera. Tinha vez que tava também um outro amigo nosso, que se eu não falar o nome dele nesse programa, ele vai me bater, mas tava o Dudu também no carro. Então a gente... Beleza, grande camaragem. A gente pensar que o Coen fez parte da nossa galera também, de alguma maneira. E eu diria até mais. O Coen, pra a gente sempre foi aquele porto seguro, assim, de cara, vamos ouvir um negócio bacana? Coen. Era só escolher o quê? Mas assim, quer ouvir um negócio bacana? Vamos ouvir Coen. Ah, estamos num momento aqui bacana, estamos curtindo? Bota um Coen. Então assim, por mais que ele tenha preparado a morte dele, e né, como eu falei lá no início do programa, preparado com muita elegância, mas cara, eu até fico meio assim, eu acho que as pessoas que talvez que não sejam tão próximas da gente assim, não consigam entender o quão duro que foi esse golpe assim, de perder o Coen desse jeito, sabe? A gente chegou a falar várias vezes de, porra, eu lembro de uma vez que você comentou o seguinte, não, ó, o período de férias, você marcou meio com um período que tava com um boato de que o Coen ia voltar a fazer show, né? E aí falou, ó, da onde ele foi, eu vou tentar marcar, meu. Acabou que ele naquele ano não soltou, não fez turnê, cara. Foi duas coisas assim, de matar. Teve uma época que tava rolando um boato muito forte de que ele vinha pro Team Festival. E aí a gente já tava, né, frenético, porque o Team Festival ia ser no Rio e a gente ali em Juiz de Fora, era colado, e vamos ver o Coen, e acabou que não rolou. E teve uma vez, essa assim, cara, é um arrependimento que eu vou levar pro resto da vida. Eu já tava morando aqui em Brasília, isso foi 2013. Aí eu tava em casa, abri um vinho, tava lá, falei, pô, deixa eu ver se o Coen tá fazendo turnê agora. Entrei no site dele, tinha data de turnê lá marcada, e eu vi que tinham várias datas em Las Vegas. E aí eu falei assim, sabe, deu aquele impulso ali, meio de bêbado assim, né, de, cara, vou pra Las Vegas pra ver o show do Coen, porque eu não sei quanto tempo mais que ele vai fazer show e tal, não sei o quê. E aí, cara, eu fui, olhei, aí olhei preço de passagem, olhei preço de ingresso. E aí, sabe aquela assim, quando você vê tudo, mas aí na hora H você não faz? Aí eu não fiz, não comprei ingresso, não fui, não viajei, falei assim, não, mais pra frente ele vai fazer mais turnê, vou dar uma esperada. E aí acabou que praticamente foi a última turnê dele, em 2013. Nunca mais ele fez, agora ele morreu, e cara, eu vou carregar isso pra sempre, assim, de eu tava com o computador aberto, olhando, e acabei não indo pra frente. Enfim, mas aí fica então a nossa homenagem. Magal, o espaço é seu, se quiser fazer algum jabá, falar alguma coisa. Não, cara, quero só te agradecer pela participação aí de novo. Quisera fosse numa situação melhor do que o Coen ter morrido, mas acho que o mínimo que a gente pode fazer é essa homenagem pra ele aí. O cara é fantástico. Para os ouvintes que não conhecem Coen, eu recomendo fortemente que você conheça estudando, assim. Senta, vai ver os primeiros discos, ouve com calma, vai ouvindo os discos ali na ordem cronológica, vai sentindo a vibe, porque assim, é um cara fenomenal, um poeta fantástico, e pelo andar da carruagem, é um tipo de cara que a gente não vai mais ver muito por aí. Então a gente vai ouvir agora nesse último bloco, a gente vai ouvir o Got Me Singing, que é do disco dele de 2014, que é o Popular Problems, e depois a gente vai ouvir vai ouvir You Want It Darker, que é do último disco dele, agora de 2016, que já tava realmente, tem um tom de despedida, mas é um disco que ele tem essa coisa pesada do Coen, que o Coen não dá pra ser leve, o Coen sempre é intenso, mas é um disco que vale muito a pena ser ouvido. O Radiola se despede, então a gente volta daqui a 15 dias com um outro tema e com outro convidado. Muito obrigado, Magal. E as portas estão abertas, você volta assim que der. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Singing, even though the news is bad, you got me singing the only song I ever had. You got me singing. ever since the river died. You got me thinking of the places we could hide. You got me singing, even though the world is gone. You got me thinking, yeah, I'd like to carry on. You got me singing, even though it all looks grim. You got me singing the hallelujah hymn. Hey, hey, hey. Pessoal,